esperanças. E que o papai me diz é que ora eu sou feliz. E que o papai me chama é que o esperanças. E que o papai me diz é que ora eu sou feliz. E que o mamãe me chama é que o mamãe me dá. E que o mamãe me ensina a amar que eu devo amar. Mamãe me chama, é que o mamãe me dá. É que o mamãe me ensina, amar que eu devo amar. Eu vivo neste mundo com prazer e alegria. Viva Deus no céu, já sempre Virgem Maria. Eu vivo neste mundo com prazer e alegria. Viva Deus no céu, que há sempre Virgem Maria. Jesus Cristo é o nosso Pai, de grande consolação. Ajudai-me.